salve propina. O time é forte, não pago propina pros homens de uniforme. Boa viagem, se ligue no Shark. Relato atividade sem fama do holofote. Salve pra Minas, Belo Horizonte, Espírito Santo, Vitória que faz a ponte. Cidade Baixa, Salvador e Poá, Alto Paraíso, Floripa, Canoas. Abrindo a trilha, trilha, trilha, trilha, sem parar. Trilha, trilha, trilha. Abrindo a trilha, trilha, trilha, trilha, sem parar. Trilha, trilha, trilha. Não vou esquecer de quem eu sou, não vou esquecer de sonhar. Tô com a semente no soboo e a meta é plantar. Não vem dizer que acabou, se a gente acabou de começar. Sei muito bem aonde estou nesse flow. Sinto muito que muitos se esqueceram de sentir, mas todas as flores e cores floresceram clandestinas. No caminho pra chão de estrelas, fortes maresias. Resistir é questão de coragem. Andarilho vem, no estilo suburbano zen. Estando na selva ou na cidade, não esquece que é selvagem. Se quiser colher o bem, plante também. Se quiser colher o bem, plante também. O bem só vem pra quem plantou o bem, então vem. Abrindo a trilha, trilha, trilha, trilha, sem parar. Trilha, trilha, trilha. Abrindo a trilha, trilha, trilha, trilha, sem parar. Trilha, trilha, trilha. Não vou esquecer de quem eu sou, não vou esquecer de sonhar. Tô com a semente no soboo e a meta é plantar. Não vem dizer que acabou, se a gente acabou de começar. Sei muito bem aonde estou nesse flow. O que se locomove, que os loucos move, salve locomotiva. Embrião na selva, fui abrindo a trilha, armado de amor e rima. Uma nova raça, uma nova era, somos todos da família. Raiz em movimento, se esquivando da armadilha.